Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais... Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em Ponto. Hoje é domingo, dia 1 de junho. É o dia de nós, os pequeninos. Olá, Drica! Olá! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em Ponto. Aqui comigo... O Dani, não é? Que é o Carlos Bonaparte. O Dani era a personagem do quarto do Dani, que era um programa para crianças. E pronto. E a Adriana. Olá, Adriana. Olá, Carlos. Está aqui comigo ao meu lado, está a Drica. É verdade. Que apresenta contos de contar. isto é algo fantástico, porque nós hoje estamos mesmo a gravar a um domingo. Acho que nunca tinha acontecido, pois não? Acho que não. É inédito. É, portanto, é verdade. É inédito. Feliz dia da criança! É. Obrigado, obrigado. Eu sei que é um dia muito especial para mim, porque certa parte também é o meu dia. Eu sou uma eterna criança. Somos todos. Aliás, eu tenho uma criança dentro de mim. Por isso eu também. Por isso é que eu sou assim um bocadinho mais barrigudo, porque ela já tem quase 3 anos, quer dizer, já vai crescendo, não é? Então tem que ter espaço para crescer, não é? Por isso é que eu também vou comendo, que é para ela crescer, que é para... Pronto, é nesse sentido, exatamente. Mas pronto, então hoje a nossa... O nosso, digamos, 3 em ponto vai ser infantilmente sério, ou seja, com música infantil, mas com muitos acontecimentos, não é? É... Assim não dá. Desculpa. Porra, vou ficar louca. É isso. A Drica diz porra. Não sabia. Opa. Que a Drica. Não sabia que isto a Drica é dizia. O programa infantil está a ser muito educativo. Não faz mal. Na minha terra, porra é um pau. Portanto, não é asneira. Atenção. É um quê? Um pau ou um pão? Sim, um pau. Ah, por isso é que aquela coisa... Leva já com uma porra! Já percebi. Exatamente. Ah, já com um pau. Já entendi. Mas... Bora lá, Drica. Diz alguma coisa. Não fico sem palavras. Oh, Drica, okay. Fala comigo. Eu falo, Dani. Vamos então ter um programa muito especial dedicado a vocês pequeninos. Aos nossos ouvintes. Mais pequeninos. E nós vamos dar muitas musiquinhas. Mas também vamos dar informações úteis aos vossos papás, não é, Carlos? É verdade. Mas tinhas que perguntar à Dani, não era a mim. É assim, não dá. Digo sempre coisas erradas. É aquela parte em que, o Dani dizia: não sei. Mas pronto, já não foi. Tadinho, estás a ver, Drica? O que estás a fazer ao Dani não se faz. Desculpa. Está bem, não tens porque pedir desculpa. Já passou. Pronto. Isso é tão insólito. Um programa de agora é mais 4 em ponto. Ai, ai. Bom. Mas, sim, vai ser uma emissão muito especial. Vai ser até que nós hoje temos aqui um bebê, que é a Antena Web Momento, que vai abrir daqui a 3 horinhas, não é? Espera aí. Ah, não consigo fazer agora. Não sei o que é que se faz. Não consigo. Tenho medo que, entretanto, a meio da emissão já chamem os 22 a dizer: coitada, a criança não está bem. Ah, coitadinho. Portanto, não consigo. Ai, ai. Mas é que temos aqui a Antena Web Momento, que vai abrir daqui essencialmente 3 horinhas, já nem tanto. Às 6. Aliás, hoje até abre às 5, porque vamos fazer aqui uma emissão especial daqui a um bocadinho. Sobre então o novo canal Antena Web Momento. Pois é. Mas, portanto, esta emissão vai ter os seguintes pontos. Hoje, vamos desde já falar de algumas. Eu hoje não vou mostrar aqui propriamente uma informação 3 em ponto, porque vai ser assim durante todo o programa. Portanto, vamos fazer aqui isto de três formas. Primeira parte, antes das músicas, Estas duas primeiras músicas, vamos trazer aqui aos ouvintes as novidades com respeito à programação. Não é que hajam muitas, mas só mesmo para recordar, porque eu não sei até que ponto é que disse todas na semana passada. Segunda parte, vamos falar de um determinado momento, e a terceira, de uma surpresa que temos para os nossos ouvintes da Antena Web, das casas do Canal 1. Informo-vos também que vamos ter dois curtíssimos intervalos, um alusivo à Antena Web Momento e outro à surpresa que temos para vocês. Para já, as informações de programação. Eu não sei se deixei... Esta semana não há propriamente alterações, mas não sei se deixei na semana passada as informações de que vamos ter o Up Music, ou já tivemos no passado domingo, com... Na altura creio que não tinha dado essa informação. A estreia com o DJ Alexandre Macedo. Ele estreou no passado domingo com o programa Up Music. Já também no mesmo domingo estreou o programa... O programa, fugiu-me agora aqui o nome. Ah, Balada.com, uma coprodução Antena Web, Rede Rádio Estúdio, com a locução do Eronildo Tex. É verdade, o Eronildo Tex, que dá voz então a este espaço radiofónico. Também hoje estreou às 2 da tarde, ou seja, já lá vai, na Antena Best, as campeãs da semana. Ou seja, a contas com o... A escuta não teve assim impacto, a Ladeiras não voltou a enviar-nos o programa, portanto, ficamos apenas por transmitir este programa, que é mais... é parte da produção em rede, que é então as campeãs da semana, com o Diego Soares. E são os destaques, aquilo que há realmente relevante de falar na programação de hoje. Do nosso canal, dos nossos canais do grupo Antena Web. Agora sim, tempo para música infantil. Exatamente. Vamos então iniciar com os Mini Stars, com Temos Que Ser Nós. Uhum. Claro. Só podíamos. Só podíamos ser nós. Por acaso. Esta foi a primeira banda musical infanto-juvenil, constituída por rapazes e raparigas com idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos. Uhum. Mais. Que teve a sua... Teve a sua mentora fantástica, que era a Ana dos Queijinhos Frescos, não é? A Ana Faria. Exato. Mas foi António Manuel Rolo Duarte que importou esta ideia dos Países Baixos, onde existia já um grupo com características idênticas. Uhum. A fórmula encontrada era uma espécie de ovo de Colombo. Uhum. Que consistia em selecionar um grupo de crianças, no caso concreto recrutadas do coro infantil de Santo Amaro de Oeiras. Uhum. Temos uma criança do qual não fazia parte este elemento na altura, nem era nascido, não é? Exato. Bom, olá. Olá, estás bom? Não, ele dá para saber mesmo que ele sabe, mas a ver se ele me entende. Mas sim, diz. Oh, bom, cala-te. Onde organizaram o repertório com os sucessos nacionais e internacionais do momento. Uhum. E neste último caso, fazer as versões das canções na língua portuguesa. Vês? Primeiro foi um, agora é outro. Sim. E depois ter uma coreografia moderna com guarda-roupa de última moda infantil. Bem, ao menos para aquele tempo, certo? Uhum. Claro, para os espetáculos em palco e em televisão. E dar aos temas um tratamento muito próximo dos originais. Este grupo, o Ministério, teve 8 formações. E pronto. Sou mentor, já agora, eu há pouco falei na Faria, e falei nos queijinhos frescos, foi por aí que lhe foi mais reconhecida a fundação, porque depois o resto perdeu-se muito, ou seja, ela tinha um papel, não direi representativo, mas tinha um papel ativo, mas pronto, era portanto, os mini-stars, e também foi ela que também fundou o grupo infantil juvenil Onda Choque. Exato. É verdade. E já agora, eu creio, não afirmo, mas creio que este grupo dos mini-stars foi fundado em 83. Pois. Creio que sim. Ou em 83 ou em 82. Eu sei que há realmente um disco deles de 84, mas não tenho agora a certeza de tudo. Sabes, é muito engraçado ver estes miúdos a cantar. Por um lado pensar, hoje são homens, ok. Mas depois também pensar. E como é que seria se fosse hoje? Era tão giro. Eu não estou a ver estes miúdos de hoje a cantar. Ai, não sei o que, eu tenho um namorado chamado Kiki, eu gosto muito dele, e ele assim, assim. Não estou a ver, não estou mais a ver a. Essa história tem a ver com alguma coisa que eu me lembro. Eu hoje estou mais a ver os miúdos de estilo a cantar com uma batida Lady Gaga, uma coisa de estilo. É. Sonho contigo todas as noites, no amor que fizemos. Ai não, que isto ainda não se pode dizer. Sonho contigo no amor que estava a fazer, e não sei quanto. E tu és o amor da minha vida, e eu quero morrer se tu não estás, e não sei quanto. Acho que hoje seria mais uma coisa de género. Não sei, é a ideia que eu tenho. Não, agora, se fosse Ou seria. agora estarem a fazer um concurso ou um casting para juntar um grupo de miúdos para fazer uns mini stars ou os Onda Choque ou Super Tino, Sabes, fosse não ia dar. Até podia haver crianças a irem aos castings, porque há muitos pais que sonhavam em ser cantores, então quase que obrigam os filhos a irem. Mas não sei se teria sucesso. pois também, a questão é assim, para ter sucesso tinha que ter letras dessas, percebes? Para ter Exato. sucesso tinha que ter letras dessas, ou de estilo os miúdos de 10 anos e não sei quê. Ah, e tal, eu ontem fui à disco e não sei quê. Percebes? Só coisas desse género. Porque, pronto, porque é a realidade deles hoje, não é? E, sei lá. Sei Eu lá, fui ao Facebook pois e é isso, menos de vi 9. uma garina. Ou menos de 9, 10 anos. Ah, eu vi que a foto que tinhas no Facebook com outra, e eu pensei que era a única, pensei que era especial. Coisas desse género. É. Não estou a ver os miúdos a cantarem coisas como na altura. Não. Embora eu acho que, sei lá. Ou então, por exemplo, aquela coisa. Na altura era a semanada, não é? Animei no momento da semanada. Como é que era? Então. Oh, man. Oh, como é que é? Dá-me a semanada. Hoje era. Oh mãe, dá-me um smartphone. Era. Mas era mais por aí, né? É mais por aí. Mas pronto, é. Enfim. E já agora, depois de desculpar interromper, mas fiquei a pensar, eu tenho sempre muita nostalgia porque eu lembro muito das Ondas Choque, não dos Mini Stars nem tanto, mas das Ondas Choque. Mas diz lá, segunda música. Segunda música, vamos lá viajar? Vamos lá. Então vamos com a Xana Toc Toc, a aldeia colorida. Sim, senhor. Esta é uma geração interessante de cantores, porque eles já não são os pequeninos, que os pequeninos não querem. Mas, e aliás, aquela música não é propriamente música para crianças, é música, é um grupo infantil juvenil, mas esta música é especificamente para os mais pequenos. É uma música, digamos assim, medicinal, vamos dizer assim. Ela é estudada para cativar os mais pequenos. A primeira não, a primeira eles sentiam-se cativados naturalmente. Esta até tem toda uma imagem por trás que vai cativar as crianças. Exatamente. A música em si só não capta tanto. Se calhar até capta porque depois tem aquele nos discos as faixas para os miúdos cantarem e ao mesmo tempo tem os desenhos e não sei o quê e os DVDs. Porque em caso contrário, se fosse só um disco assim, não acredito que vingasse muito. Bem, informações sobre esta música de que com uma mala cor-de-rosa recheada de tudo o que é preciso para aprender, pintar, escrever e espalhar alguma magia, a Xana Toc Toc É uma amiga simpática, bem disposta e muito curiosa. Esta música é de 2013, do álbum Shana Tok Tok. E não tenho mais nada a dizer. Nada é colorida, claro. Pronto, e podemos dizer que faz parte desta nova geração de música infantil, como, sei lá, É, e... os Caricas, a Sónia, até a Sónia Araújo já canta música infantil. Aqui a Shana Tok Tok aposta muito no visual, tanto dela com as cores coloridas, as roupas mais para o infantil, os próprios espetáculos também é muita cor, muita magia, por assim dizer, os próprios vídeos também, para cativar os miúdos. Para aquelas cores, para aquele mundo que ela cria. É a mesma coisa como, por exemplo, quando acontecia com a Floribela, também era muito apostado na roupa, na dança, porque a música só por só, os miúdos só vissem aquela música, talvez não prestassem atenção, mas começaram a prestar atenção para nas roupas, tanto é que as miúdas todas ficaram loucas com as saias à Floribela, eram os sapatos, era. Portanto, tudo era o penteado, eram os ganchinhos, as borboletas, e ficaram doidas com esse visual. E houve um tempo que esse visual vingava. Isso também aconteceu com o Sonda Choque, os Meninstars também, porque eu lembro no meu tempo, quando ouvia Meninstars e Sonda Choque, nós andámos um bocadinho, quase, pronto, as roupas eram idênticas. Tirando assim as cores e assim. Mas isso eram outros tempos. Sim, eu gostava muito porque eles faziam muito, tinham muitas, apesar de tudo também eram pessoas simples, não eram miúdos como hoje em dia. O miúdo hoje, se for cantor, ele é cantor porque aquilo dá sucesso, dá fama. Para aqueles miúdos aquilo era muito entretenimento. Hoje há muitos que falam sobre isso daquela altura, não é? E falam com outro, ou seja, muito explicar, há miúdos que não continuaram porque não puderam continuar, mas gostavam. Não puderam, porque Exato. nas ondas de choque, limitada, depois começou por ser 13, depois acabou por serem 16. Mas pronto, e depois, quer dizer, depois a Ana Faria deixou aquilo lá, Ana Faria apanhou um esgotamento enorme. Eu acho que muitos miúdos agarraram naquilo como uma oportunidade para aprenderem música, porque é uma mais-valia aprenderem música, mas depois, porque não tinham, se não fosse por ali, não tinham outra oportunidade de aprenderem música, de aprenderem canto, talvez até mesmo a forma de estar, talvez. Se não fosse aquilo, talvez andassem mais assim na rua e talvez caíssem até noutras coisas que não deviam cair. E depois era aquela Então... coisa que muitos diziam que era, como é que é dizer, fazer parte da Zonda Choque era uma coisa, ou seja, era uma espécie de honra, eles tinham orgulho em fazer parte da Zonda Choque. Ah. Eu digo das, porque havia, apesar de ser um grupo infanto-juvenil, era praticamente só raparigas, só havia um ou dois rapazes. Era. Chegaram a um ponto que eram quase 50. Que eles estavam mesmo. Havia uma que dizia, acho que era Patrícia Almeida, ou o que é que era, que não é cantora, mas já foi, fez parte da Zonda Choque. Então ela dizia que eles, por isso é que eles conseguiam estar ao mesmo tempo lá no Passeio dos Alegres, ou o que era, na RTP1, ao mesmo tempo estarem a atuar em Leiria e em Coimbra. Porque iam para Pois várias. eram tantos. Dividiam-se em grupos e iam atuar para sítios diferentes. Pronto. Era o que eles faziam. Os mini-sars, não sei se era assim. Acho que os mini-sars são uma espécie de ensaio para o que viria depois. Os mini-sars teve assim. Foi um grupozinho simpático, com o seu sucesso também. Mas. Sei. Depois não sei como é que ficou, não sei porque é que acabou. Deve ter sido porque depois foi usando choque, então. A Ana Freire ocupou-se só com isso, não sei. Mais alguma informação? Não, sobre a Xaneta Top, não. Então pronto, vamos à música e já voltamos daqui um bocadinho para a segunda parte do nosso 3 em ponto. Pode ser? Pode. Portanto, até já, amiguinhos. Até já. A tristeza mais triste é uma criança que sofre. Agora, neste mesmo instante, há milhões de crianças a chorar por esse mundo fora. Os adultos, ao mesmo tempo que falam de paz e amor, reinventam guerras e gastam dinheiro em bombas para se matarem uns aos outros. Temos de ser nós a mudar o mundo. Temos de ser nós. Andam sempre a dizer que querem paz. Bastava que todos quisessem, pensassem nas crianças e no futuro. É preciso ter esperança, é preciso sonhar. Levanta as mãos. palmas. Vamos cantar. Oficia! Na aldeia há carrossel, com barquinhos de papel. Na aldeia há um mercado, onde tudo é trocado. Hey! Acordo de manhã cedinho e vou à aldeia colorida. Vou ver os meus amiguinhos na aldeia colorida. Levanta as mãos e bate palmas. Vamos cantar. Na aldeia há um teatro, onde fazem um espetáculo. Na aldeia há um jardim, com cheirinho a alecrim. Acordo de manhã cedinho e vou à aldeia colorida. Vou ver os meus amiguinhos na aldeia colorida. Levanta as mãos e bate palmas. Vamos cantar. Na aldeia há uma praça onde toda a gente dança. Na aldeia há uma hora onde a brincadeira mora. Acordo de manhã cedinho e vou à aldeia colorida. Vou ver os meus amiguinhos na aldeia colorida. Hey! Levanta as mãos e bate palmas. Vamos cantar. Na aldeia há um amigo, amigo descolorido. Também há bicho maluco e um relógio com cuco. Eu vou à aldeia colorida. Tu vais à aldeia colorida. Vamos à aldeia colorida. É a aldeia colorida. É a aldeia colorida. É a aldeia colorida. Estamos de volta à nossa segunda parte do 3 em Ponto, do Carlos e da Adriana. É verdade, mas eles ainda não falaram. Pois não, estamos a falar nós. Temos direito. Mas eu não tinha, somos crianças hoje. Sim, somos pequeninos, assim como vocês, pequeninos ouvintes. Vamos lá deixar estes meninos aqui fora do programa, porque a gente tinha que roubar-nos sempre a antena. É isso. É, realmente, no... não é direito. Ai, ai. Ora bem, estimados ouvintes, hoje, daqui a bocadinho, abre oficialmente as portas a Antena Web Momento. Antena Web Momento é um espaço aqui na sua rádio Antena Web, em que, enfim, nós queremos trazer-lhe tudo o que há, ou seja, queremos trazer aos ouvintes aqui da Antena Web Momento programação que já passou no grupo Antena Web. A lógica do canal é essa. O canal Antena Web Momento abre daqui a pouco e vai ter, por norma, hoje 7, mas por norma 6 horas de emissões. Essas 6 horas de emissões serão, como já disse então, com emissões de outros tempos, emissões antigas, programas que já saíram do ar e que nós, portanto, guardamos no nosso arquivo, como é lógico, nós guardamos tudo no nosso arquivo. E, portanto, a partir das 6 da tarde, os ouvintes vão poder conferir desde logo o programa Domingo à Tarde, comigo, Carlos Bonaparte. Serão sempre programas gravados, como já sabem, não há programas em direto. E, aliás, até vão reparar nas datas, que não tem nada a ver com os dias atuais, não é? Porque hoje não é 24 de março, por exemplo. E muito menos 2010. Vamos trazer aqui aos ouvintes aquilo que nós já fomos. Seja em publicitários, seja em... portanto, seja em publicitários, seja em programas. Durante estes pequenos espaços entre uns programas e outros, nem todos duram o tempo que é suposto, em duas horas, às vezes 1h51, por exemplo, 1h55, vamos trazer ainda aos ouvintes outros momentos, músicas que fizeram história, pequenas rubricas, pequenos momentos insólitos do Grupo Antena Web, como uma gravação que correu mal, qualquer coisa deste género. O momento de, enfim, especial informação de algum tempo atrás. Enfim, os ouvintes vão ter à vossa disposição toda essa... Vão ter à vossa disposição toda essa... Enfim, toda essa informação. E vamos também ter na nossa página, em momento.radioantenaweb.info, vamos ter, ouvintes, um guia de programa, ou seja, nós vamos ter aqui aos ouvintes, hoje talvez ainda não sei, mas vamos ter aqui para os nossos ouvintes, por exemplo, ou seja, o que é que o ouvinte vai poder ouvir às 18, às 18h50, às 19h, ou seja, vamos ter aqui toda essa, porque às vezes, enfim, quando são músicas não colocamos, mas quando são rubricas, quando são especiais de informação, vamos colocar essa informação para os ouvintes, para que possam sempre saber o que é que vão poder ouvir, ou seja, isto vai ser diferente porque os ouvintes vão poder saber o que é que vão ouvir e não o que é que já teriam podido ouvir, não, é o que é que vão ouvir, por isso é que eu digo que hoje talvez não seja disponível essa grade, mas estará certamente já a partir da manhã, e os ouvintes vão ter essa informação. Poder então ir à nossa página momento.radioantenaweb.info acompanhar esse guia, digamos assim. Exemplo do que acontece com os canais com programação, Canal 1 e Antena Best, os ouvintes vão poder também ter acesso à lista de programas que estamos a transmitir aqui, ou seja, saberem, por exemplo, aos domingos temos o domingo à tarde, às 6 da tarde, e o Show de Jesus às 10 da noite. Da mesma forma, vão poder saber que à quarta-feira temos uma hora de sucesso, por exemplo. Não é? Portanto, os ouvintes vão ter aqui à vossa disposição essa grelha, mais esse acrescento. Portanto, no canal Unity na Best é o clique aqui para ouvir, não é? E o ver dias anteriores. Na Antena Web Momento será ver dias seguintes, não é? Quanto muito. E, portanto, os ouvintes vão ter aqui à vossa disposição toda esta informação e a lógica é esta, recuperarmos o nosso trabalho, aquilo que nós fizemos. Permitir que os ouvintes ouçam, não apenas leiam, aquilo que nós já fizemos. Este canal tem muito que se lhe diga, porque nós estamos a fazer assim, 6 horas diárias, mas podemos ter muito mais para transmitir, porque todo o nosso Rádio Antena Web, durante a maior parte do tempo, tivemos 72 horas diárias, porque para nós 24 horas do canal 1 mais Antena Best mais do canal 2 dá 72. Tivemos aqui muitos momentos históricos nestes canais e, portanto, 6 horas é apenas para garantir que nunca nos vai faltar material, porque nós já tínhamos muitos motivos de interesse para até termos mais do que 6 horas. Ao mesmo tempo, também não queremos roubar demasiado espaço à Antena Live, portanto, e assim será. Esta é outra das novidades. A Antena Momento vai operar de segunda a domingo entre as 18 horas e as 24. Quanto ao restante tempo, das 0 às 18 é Antena Live, como os ouvintes já conhecem. A Antena Live, que devia ter reaberto hoje à meia-noite, abre um pouco mais tarde, mas, enfim, os players já estarão disponíveis nesta altura no próprio site. O que não está ainda a funcionar é o player em flash, mas, tendo isso, os ouvintes podem descarregar os players no vosso formato, do M3U, ASX, enfim, WPL, como queiram. Portanto, o que interessa mesmo aqui é... Vocês vão poder aqui ir ao site momento.radioantenaweb.info e ficar a saber disto tudo, ou seja, o que é que vão poder ouvir nos dias sucedentes e também a grade de programação. E depois é só aceder ao streaming, tem lá os players, como já disse, depois o player em flash, mas tem lá então essa informação e vão poder então acompanhar bem de perto não só aquilo que nós somos, mas também aquilo que já fomos. Neste momento posso-vos dizer, aqui consultando a grelha, que só há um ou dois programas de 2011, os restantes são de 2010. o ponto de partida, o rádio à tarde, é certo que depois vão se estendendo, mas começaram em 2010. Ponto de partida, rádio à tarde, Times, este ainda é mais antigo que os outros todos, o Times, o Playlist, que é o mais antigo, começou logo no dia 4 de janeiro de 2010. Segunda-feira, uma de música, terça-feira, os Sons da Lua, isto é das 11 da noite, quarta-feira, uma hora de sucesso, quinta-feira, o Show Best, um programa então que começou em 2011. E sexta-feira temos aqueles programas especiais, é o Friday Night, também começou em 2011. Depois às 8, agora fugiu-me aqui a grade. Ah, às 8 o Voo Noturno, começou em 2010. E a, aliás, às, peço desculpa, às 6 o Loveland, em 2011. Às 8 o Voo Noturno e às 10 o Friday Night, começou também em 2011. Três programas para já de 2011. E depois temos até aqui a programação de domingo, ou de sábado, fugiu-me aqui a. A grelha, estou a dizer de cabeça. E domingo, ainda temos o domingo à tarde, começou a 24 de março de 2010. Temos depois também o Love Songs, começou em 2011, e o Show de Jesus, começou também em 2010, se não estou em erro. Ou 2011, agora não tenho a certeza, mas começou, se não foi em 2010, foi em princípios de 2011, começou este espaço radiofónico. Portanto, são aqui motivos de interesse para que nós possamos dar aqui aos nossos ouvintes uma programação variada, uma programação diferente, ou seja, presente, mas sem deixar de esquecer o nosso passado. E há tanta coisa boa para recordar. E é isto. A partir das 6 da tarde, Antena Web, momento a funcionar no ativo. E mais música, Adriana? Sim, mais música. Vamos lá, então... E agora perdi-me? Não, não perdi nada. Vamos a ouvir. Estás no estúdio. Trem da Alegria com Unid Unité. Cara da amendoim. Ok. Esquece. Sabes que esta música era antes de qualquer coisa, esta música era utilizada como publicitário, como música de fundo no publicitário do programa Times. Só depois é que eu descobri. Achei este instrumental engraçado e tal, coloquei aqui. Só depois é que eu percebi que esta música era uma música infantil. Tá bom. Esta foi um grupo musical infantil criado em 84. No Brasil, sim. Pelo produtor e compositor Michael Sullivan. Assim. Mas isto é um grupo brasileiro. É. Esta música pertence ao álbum Trem da Alegria do Clube da Criança e lançado em 85. Mas tenho aqui uma informação que eles cantaram com os Fevers ou houve uma participação qualquer com os Fevers? E desta música não tenho mais nada. Os Fevers que também são brasileiros, é aquela do Onde estão teus olhos negros? Sim, eu sei. Ou aquela Você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas e sempre sombrinha. Pronto, isso é infantil. Que a chuva cai. É verdade, não é infantil, mas. Pronto. De seguida, vamos ouvir a Mica e os Amigos com os Sete Anões e a Branca de Neve, ou seja, uma história infantil cantada à moda da Mica. Para quem não sabe, a Mica é uma personagem que foi criada pela Micaela, que não tenho certeza, mas acho que fez parte do Onda Choque. Fez. Exatamente. Assim como a Marisa Liz. É verdade. A Marisa Liz. Não sei se foi na mesma altura, mas... O Pedro Camilo... Que fez parte do Sétimo Céu e depois também cantou solo. Sim. Esta música da Mica e dos Amigos É um musical infantil desenvolvido pela cantora Micaela, como eu disse. Tem o intuito de contar histórias conhecidas por todos nós, captando a magia das crianças. É mais um daqueles projetos de captar. Pois. É um projeto pensado para crianças dos 2 aos 10 anos, sabendo que os pais iriam gostar de recordar as mesmas histórias da sua infância. E não tenho mais nada, nem sequer tenho o nome do álbum em que está inserida esta história. Pois, é provável que seja inserida no álbum, mas não descobri o nome, talvez, não sei. Talvez chamado Mica e os Amigos. É. E Amigos. É o mais provável. Pronto, são as duas músicas que temos para ouvir, não é? Música infantil. É, vamos lá ao Trem da Alegria com Uni Uni do Unite. Oh, cara da mente. Yeah. bruxa ficou furiosa e sem querer saber, Branca fez desaparecer. Perdida pela floresta, Branca de neve chorou, até que encontrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, somos anões que Branca de neve tem, com amigos do seu coração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, somos anões que Branca de neve tem, para ajudar em qualquer situação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, somos anões que Branca de neve tem, com amigos do seu coração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à nossa última parte do programa 3 em ponto, já a parte de despedidas, mais algumas informações, surpresas e duas músicas, é verdade. Certo? É verdade, mas eu vou desta vez fazer as coisas ao contrário, vou deixar que digas as músicas, vou deixar as informações mais para o final, sem mais suspense. Ok, suspense. O Carlos hoje está para o suspense. Ok, tudo bem. Eu gosto então, disso. Já lhe dizia o outro filósofo. Suspense logo existe. Eu estava a dizer, gosto disto. Agora está na moda. Pronto, sim, é verdade. Bem, vamos então ouvir o Zonda Choque com Ele é o Rei. Acho que essa música tinha uma versão muito gira quando andava no sexto ano. Sexto ou sétimo, ou seja, vai 95, 96. Trocavam um R pelo G. Aquela era lá, o G lá da escola. Muito bom. Ai, ai. Agora, pode ser rei, mas não o meu. Pois, essa parte não cantavam. Só cantavam. Só acabavam na parte lá do liceu. Ai, ai. Enfim. Onda Choque, esse mítico grupo. Este é um grupo também infanto-juvenil, criado pela cantora Ana Faria. Uhum. Em finais de 86, o grupo era constituído por rapazes e raparigas entre os 10 e os 15 anos. Uhum. Liderado pelo cantor Miguel Guimarães da Cruz, conseguiram continuar a carreira artística, como foi o caso do cantor Pedro Camilo, que pertence ao grupo na década de 80, e a cantora Micaela, que pertenceu ao grupo na década de 90. Uhum. E caso também, claro, da Marisa Pinto, ex-vocalista do Jona Maria. Marisa Liz. Aí está mal. Sim, mas na altura da Dona Maria era Marisa Pinto. Ah, sim. Pois, o Liz é um nome artístico. Sim, sim, sim. Pronto, mas eu posso retomar. A Marisa Pinto, ex-vocalista da Dona Maria, agora Marisa Liz, vocalista dos Amor Eletro. Pronto. Este é um álbum do... Este é um álbum. Esta música é do álbum Ele é o Rei, de 91. E... 93, desculpa. Isso, 93. E esta música é um original dos Four Non Blondes. Chamado WhatsApp. WhatsApp. Pum, pum, pum, pum, pum. WhatsApp. Sim. Ok, passando a frente. Havia um filme assim que era. Eu tocava o telefone. Eu, hello? WhatsApp! Toca o telefone a toda hora. Legenda. Olha a Valéria. A Maria José Valéria. A menina do telefone. E vamos acabar com o Avô Cantigas. Com a música de Artacão e os Três Moscanteiros. Uhum. Que giro! Sim, sim. Eu gosto dessa. Eu não conheço essa, quer dizer, não estou a ver qual é que é essa versão. Este personagem do Avô Cantigas, que é um alter ego do músico, que Carlos agora, Alberto não... Vidal. Exatamente. Que já foi, aliás, entrevistado aqui pela Rádio Antena Web. No dia 20 de maio. Por acaso, foi criada por António Avelar de Pinho e Carlos Alberto Vidal. Exato. Para o programa Passeio dos Alegres, de Júlio Isidro. Uhum. Esta música pertence ao álbum É Bom Sonhar, de 2013. E não conheces esta música? A música conheço, não conheço a versão. Sim, mas... Eram uma vez as três, os famosos moscanteiros. O pequeno D'Artacão. Estão com os companheiros. Pois, o que eu não conheço é a versão dele, percebes? Eu conheço a versão que dava antigamente nos desenhos animados. Pronto. É, praticamente é igual. Ah, sim senhor. É. Já agora, sabes uma curiosidade sobre o Carlos Alberto Vidal? Ele, antes de ser Avô Cantigas, fez parte de um grupo de metal. What? Da década de 70 fez parte do grupo de metal. Então vai 3 anos. Ei! É. Quem o vê, ninguém diz. É verdade. As coisas que as entrevistas nos permitem conhecer. Realmente. Bem, vamos agora às despedidas, certo? É verdade, vamos às despedidas, mas antes de passarmos às despedidas, eu queria... por acaso agora aqui a trazer-me um bocadinho na preparação desta pequena surpresa, digamos assim, para os ouvintes. Pequena, como quem diz, não é? Porque eu vou começar a falar disto a partir de agora, não, ou seja, não é tão pequena quanto isso. Foi apenas um dizer, digamos assim, não é? Mas a trazer-me aqui ligeiramente numa informação para os meus ouvintes, que desde já vou tentar corrigir o mais rapidamente possível. Ok, já estou aqui a corrigir. Pois, não estou nada. Pensava que estava, mas afinal ainda não estou a corrigir também quanto eu pensava. Que giro. Não sei o que se passou por aqui, que tive aqui um pequeno problema com o tempo técnico. Coisa muito simples que ir-se-á resolver com toda a certeza. Mas enquanto isso, enquanto vou aqui resolvendo este problema técnico, vou só recordando aqui aos ouvintes, ou até se quiseres podes recordar, o nosso e-mail para o qual podem participar. Portanto, podem participar para o 13@radioantenaweb.info. Exatamente. Repito, 13@radioantenaweb.info. Ou ainda, E ainda, agora tu me matas, geral rádio. Ah, sim. radioantenaweb@gmail.com geral.radioantenaweb@gmail.com, é verdade. Ah, e também podem participar, e por isso é que eu ia dizer o I ainda, podem participar para o nosso número móvel. Que é, espera aí que eu já te digo. Não, eu posso dizer, já resolvi aqui este contratempo, por isso posso dizer até. 910106 983. Eu repito, 910106 983. Ligue-nos agora. Está à espera de quê? É verdade. E então agora, senhores ouvintes, com... E já agora, espera aí. E ainda podem nos visitar na nossa página no Facebook, ou página ou no grupo, também dá. É verdade. E já agora visitei o site. Exatamente. E o Twitter também, e adicionem-nos no Skype, também dá. Pronto. E agora, se os ouvintes me dão licença, duas coisas para vocês que eu quero colocar-vos aqui. A primeira é esta. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Não foi por acaso que os ouvintes ouviram isto. Não foi, não. Não foi por acaso. Eu até vos digo mais, porque não foi por acaso, quero colocar-vos aqui outra... quero colocar-vos aqui outra coisa, para sermos ainda mais esclarecedores e depois então passo a... digamos, a explanar a surpresa, digamos assim. Porque a partir de hoje passamos a ter 5 canais. E para quem tem eventualmente dúvidas de que é que me refiro... 3, 2, 1... Habitualmente, os especiais de informação servem para dar mais notícias. Mas este não. Tudo seja estrelas para a nossa querida Rádio Antena Web. Quero enviar um forte abraço a todos os ouvintes da Antena Web. Canal 1. Canal 2. Antena BS. Antena Live. Antena Web. Nós somos Antena Web. É isto mesmo. A partir do próximo dia 2 de agosto, vamos reabrir oficialmente as portas ao canal 2 da Antena Web. O canal 2 da Antena Web fez parte da nossa existência entre os dias 2 de agosto de 2010, data em que abriu, e 23 de outubro de 2013, data em que encerrou. O canal não tinha data prevista de abertura, nem sequer sabíamos se o canal iria reabrir. O mais importante mesmo era mantermos o canal 1 e a Antena Best em pleno funcionamento. Agora, com as produtoras a fornecerem material de melhor qualidade, com mais produtoras associadas, a Antena Web consegue ter resposta para uma programação externa, ou neste caso, programação em rede, como a partir de hoje passa a ser designada, corrigindo a afirmação. E diziam então que passa a, portanto, a ter uma programação em rede de confiança. São já bastantes redes às quais estamos associados. Vamos hoje, ou entre hoje e amanhã, concluir o processo com mais uma rede, que nos vai dar acesso a mais três programas, enfim, mais dois programas e mais uma rubrica. Portanto, serão, nesse caso, várias informativos, portanto, vão ser mais um espaço que vamos ter aqui a oportunidade de trazer no canal 2 da Antena Web, mas neste momento até já há vários programas que os ouvintes vão então poder acompanhar, ou seja, dessas produtoras aqui no grupo Antena Web, designadamente no canal 2, que sempre foi um canal dedicado à produção externa. A escolha da data de abertura para o Canal 2, da reabertura, foi precisamente o facto de, no dia 2 de agosto, se cumprirem 4 anos desde a existência desse canal. O Canal 2, em tempos, ele foi entendido como uma espécie de extensão da Rádio Antena Web, na altura, mas a verdade é que hoje acabou por ser muito mais do que isso. E hoje vai ser ainda mais, porque vai fazer parte do grupo, novamente, já sem os contratempos que tivemos naquela altura, retirando de cada produtora o melhor que ela tem para nos dar, e portanto a programação em rede vai ter também ela um conteúdo bastante rico. Alguns detalhes que se limaram, por exemplo, o facto dos programas serem feitos, em alguns casos, denominadamente apenas para o território brasileiro. A partir deste momento já não é assim, as produtoras já estão a tomar outra atenção nesse sentido, e portanto também com os ouvintes de Portugal, designadamente da Rádio Interweb, há ou haverá uma oportunidade de contacto mais de perto. E o Canal 2 vai ser este mesmo esplanar da programação em rede. O canal vai ter, a maior parte será de produção externa, se quisermos assim, de produção em rede. Em alguns casos serão conteúdos nossos. Noutros casos será programação em rede de sexta-vinda. Do exterior, como quem diz, mas sendo nós parte dessa rede, não é propriamente produção externa, é apenas e só programação em rede. Portanto, a partir do próximo dia 2, e este é o lançamento oficial, digamos assim, da reabertura, a partir do próximo dia 2 de agosto, o Canal 2 passará a estar também de portas abertas. E assim, o Grupo Antena Web constituirá um conjunto de 5 canais. Assim, por esta ordem que ouvimos. A 4 de janeiro de 2010, Rádio Antena Web. A posteriori, o dia 1 de maio de 2013, Canal 1. O Canal 2, a 2 de agosto de 2010. A Antena Best, a 20 de junho de 2011. A Antena Live, a 20 de maio de 2013. E agora, a Antena Web Momento, no dia 1 de junho de 2014. Portanto, temos aqui 5 canais que vão dar aos nossos ouvintes uma programação variada, conteúdos aliás variados, porque a Antena Live não tem programação, conteúdos variados, e a lógica é mesmo esta: sempre servirmos o nosso auditório. É uma alegria imensa, é algo enorme para nós. Sabemos que estamos a recuperar a Antena Live, que perdeu, para os ouvintes terem uma ideia, perdeu mais de 50% do seu auditório entre abril de 2012 e dezembro de 2013. Atualmente, essa margem já está abaixo dos 50%. Isto quer dizer que desde abril de 2012 até agora, desde dezembro de 2013 até agora, conseguimos recuperar cerca de 6% do nosso auditório, ainda que a nossa lógica e a nossa meta seja passar além do nosso máximo, dos máximos, em agosto, setembro de 2011, em que andamos à volta dos 4.750 ouvintes. Depois, enfim, outubros e novembros, andamos mais ou menos por aí também, mas o nosso máximo terá sido nessa altura em que chegamos muito perto dos 5.000 ouvintes mensais. E é desta forma que terminamos então o nosso 3 em ponto. Mais logo à noite, o canal, o programa Noites de Domingo, com a entrevista à Bruna Quintas, vai também falar em mais detalhes sobre o Canal 2, a reabertura, e a Antena Web Momento. Na altura, então, já terá iniciado oficialmente as suas emissões. E é isto. Ok, pronto. E pronto, ficamos por aqui. Ficamos. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Sim, se não houver nenhum problema, nós os dois estamos aqui, desta vez sozinhos. Espero que tenham gostado do nosso programa, que tenham estado com os vossos filhos, ou netos, ou sobrinhos, ou primos pequeninos, ou bisnetos, a ouvir os nossos programas e o nosso programa. E já agora, vocês adultos, ouçam também o resto do plano para o dia 2, já que está ensolarado. Vocês podem ouvir em qualquer sítio, praia, campo, seja onde for. É verdade. Os outros programas também têm qualidade e nós precisamos da vossa audiência. É isso mesmo. Já agora mandem o vosso feedback. É verdade, é mesmo isso que nos faz, é mesmo isso que nos faz crescer e mesmo isso que nos faz seguir com toda a força todos os dias, não é? Porque isto... Sabem, ouvintes, vamos fazer aqui uma pequena confidência. Sabem quanto é que ocupa já o arquivo da Antena Web em termos de emissões? Supera os 715 GB só de programas, todos eles em 48 WMA, imaginem, milhares de horas de programas. É gratificante. É um orgulho enorme. Eu fico, eu quando penso nisto, eu realmente fico emocionado, porque é daquelas coisas que, não sei, é bom. Por isso este reclatório foi feito desta forma, uma espécie de homenagem a tudo que já foi feito aqui no Grupo Antena Web. Alguns daqueles sons são de 2011, a maior parte deles são de 2011, porque foi realmente o nosso melhor ano. Esperemos que este ano seja ainda melhor do que 2011, mas 2011 foi o nosso melhor ano. Foi a abertura do terceiro canal, foi quando tivemos mais locutores, nós temos uma equipa de produção e realização. Enfim, agora a de documentação e voz off está a cimentar-se. Mas aquela produção e realização tinha muito mais atividade, é um facto, éramos muito mais. Enfim, foi algo realmente impressionante. É daquelas coisas que... Pronto. Que... Não sei, eu fico mesmo com muito orgulho de ver este projeto assim, ao fim de 4 anos e 5 meses. E pronto, eu vou-me aqui despedir da Drica. Tchau, Drica. Tchau, tchau. Até ao próximo Contos Contar. Tchau, Dani. Tchau, Carlos. Tchau, Drica. E eu também me despeço dos nossos ouvintes, mas eu não vou voltar para nenhum programa. Eu queria um programa outra vez, mas não tenho. Oh, tens que perguntar ao Carlos. Oh, Drica, posso fazer parte de um programa teu um dia? Só dizer olá. Podes. É só aparecer. Ah, ainda bem. Obrigado. Então pronto. Bom domingo para todos. Tchau. Bom domingo. Já, já. Brinquei muito e saltei muito. Beijinhos. Pronto, ok. estes dois traquinas estão aqui a combinar coisas nas nossas costas, já viste? É verdade. Qualquer dia, nesse caso, nós não sabemos. É verdade. Às tantas ainda nos roubam depois quando crescerem. Oh, vocês já estão olhados, reformem-se lá. Já estão velhos, ficamos nós aqui três em pontos, espetacular e o resto. Ai. Ai, ai. E pronto, ouvintes. Uma tarde para todos. E até à próxima. Até à próxima. Até ao próximo domingo. Exatamente. Boa tarde. Tchau. Tchau. Há um rapaz que anda lá na escola, que por ser lindo e tocar viola é o ídolo das raparigas. Passam-lhe desenhos a tinta de China, trazem-lhe bolos da cantina. Ele leva-as com duas cantigas. Fazem-lhe os trabalhos de casa, deixam no copiar. Se ele chega tarde, vão falar à setora para não marcar falta. A setora está lá. Dão-lhe prendas do bom e do melhor que há, perfumes caros, beijam lá. Se isto não é de enfurecer o resto da malta, ele é o estás. Não é bom tão rapaz. Eu tenho por ele uma grande paixão. Não estou de acordo, sempre fui, sempre serei contra os caprichos deste rei. Não sou do género de encostar a cabecinha. Alguém como eu, se comigo quisesse namorar, para se redimir, para se curar, tinha de tratar-me como uma rainha. Ele é o rei. Ei, ei, ei, é o rei lá do Liceu. Mas eu cansei. Divertidos, data com, vocês são os canteiros.